7 de fevereiro de 2023 e este é o episódio 233 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. E o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. Mas olha, o nome do Tiago hoje não é Tiago. É Santiago. Santiago. Foi canonizado. Pela Canonical. Olha que bonito este trocadilho, canonizado pela Canonical. Pronto, teu calmo. Foi. Eu só canonizei os meus pés, mas já falamos sobre isso. Ok. Então, Miguel, conta-nos o que é que andaste a fazer nesta última semana. Esta semana estive a fazer obras em casa. Obras em casa. E esta nas semanas semana... anteriores, mas esta semana ainda estou a terminar obras em casa. O exaustor já está no sítio? O exaustor já está no sítio. Array. Fiz um circuito elétrico para exaustor com interruptor, um comutador de escada classe IP65 para acender uma luz LED, exato, também IP65 por, dentro da chaminé do extrator, e depois o circuito separado para ligar e desligar aquilo. Eletricidade básica, mas pá, achei piada, foi giro. É giro fazer essas coisas. E depois estive a brincar com tomadas e comutadores de escada e inversores. Também é giro. É por isso que o teu cabelo está mais espetado hoje do que nos outros dias. É exatamente. Só não tenho as zigue-zigues ainda. Mas está quase. Mas já estás no melhor grupo de aconselhamento de toda a internet, confessa. É verdade. E tenho a impressão que algumas pessoas que lá estão sabem tanto como eu. Quer dizer, pouco. Mas isso é bom. Que eu faço perguntas e depois as pessoas ficam a olhar para mim assim, o quê? Mas porquê é que tu queres saber isso? Mas pronto, não fiz nada de especial, mas eu soube que vocês os dois tiveram algures em Bucelas, ou estou enganado? Não. Sim, não. Fomos provar o vinho. Não? Como assim? O Arinto, sim. Foram, o branco, branco biológico. Dizer que foram comer gofres em Bucelas. Ui, o que tu estás a levantar. Fomos comer o quê? Gofres. Gofres? Sim. De Bruxelas ou de Liege? De Bucelas. Bucelas. Os de Liege são muito melhores. Por acaso, capital também, do Império. Olha, espera aí, para tudo, para. Carrondo e Constantino concordaram aos 3 minutos e meio do episódio, é? Isto agora daqui é sempre para baixo. Ou para cima, dependendo da perspectiva, não é? Uau! Pois. Mas sim. Por acaso, ouço falar muito de Liege. Todos os belgas que eu conheço dizem mal de Liege. Não sei porquê. Eles, mas os golfos de lá são muito bons. É verdade. Aliás, tem histórias interessantes da Primeira Guerra Mundial. E da Segunda, não foram? Os waffles não são interessantes. Espera, quem é que tem histórias interessantes da Primeira Guerra Mundial? És tu, Diogo? Liege, a cidade de Liege. O que é que tu estavas a fazer? O que é que estavas a fazer em 1914 em Liege? Não estava. Isso agora. Oh, onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas na Primeira Guerra Mundial? Bom, adiante. A minha semana não foi nada de especial. Pronto, fiz não foi o que fixe. Tinha a fazer. E a vossa semana? Eu estou muito interessado em saber a da vossa semana. Fartei-me de andar. Então? Eu fartei-me de estar parado em pé. Eu nem vou perguntar o que é que isso quer dizer, porque eu ia dizer, eu ia certamente assumir pergunta... ou inferir qualquer coisa ordinária. Mas eu só ia perguntar se foi por dinheiro. Não foi não. Pronto, já descambou. Quantos minutos não, é que não, estamos não, disto? Não. Então, nada. Então, descambou porquê, seu badalhoco? Sim, senhor. Pronto. Eu ouvi dizer que houve uma convenção, uma reunião de... Um encontro. Um certame. Houve um certame em Bruxelas. Foi o que eu ouvi dizer. E vocês sabem mais. Em Santarém. Ali foi um encontro. Foi a FOSDEM 2023, que é a Free and Open Source Developers Meeting, que é o que quer dizer FOSDEM, que decorreu, como de costume, no primeiro fim de semana de fevereiro, e da qual viemos há pouco, retornamos. Atenção que eu fui em trabalho, eu fui em missão. Depois estava lá a FOSDEM, mas eu fui em missão. Muito bem. Também és adido militar. Então, conta-nos um bocadinho sobre essa missão, se for apropriado. Deixa-me só dar a resposta ao Miguel primeiro. Não posso dar resposta a essa questão. Brilhante. Pronto. Portanto, eu fui em missão com outro companheiro de arma de jornada. Repara como ele salvou a não, espera, não era isso. Não, fora falando agora um bocadinho a sério, porque também de vez em quando é preciso, fomos, e porque esta parte não é para brincar, eu de vez em quando faço, não faço, se calhar devia fazer mais vezes, mas não faço muitas vezes referência a que de facto faço parte da direção da Ansol, e a Ansol... Espera aí, não fazes apenas parte, és o presidente da direção. Pronto, sou o presidente da direção, é verdade, e historicamente a Ansol, quando existe a FOSDEM em Bruxelas, e há a oportunidade, e há a agenda, tenta ir uns dias mais cedo para poder rentabilizar a viagem. Ou seja, já que estamos em Bruxelas, existem sempre... Há sempre dois aspectos que nos interessam, além, não é que a FOSDEM seja pouco importante, mas há sempre eventos que acontecem nos dias anteriores ou nos dias seguintes à FOSDEM, os eventos satélite, que são ótimos complementos e que nós tentamos sempre acompanhar. Já não é a primeira vez que a Ansol é convidada para falar nesses eventos. Outras vezes é só uma questão de estar, até porque há gente sempre tão interessante em todos os encontros. Ou seja, Bruxelas nestes dias fica quase, pelo menos aos meus olhos, aos nossos olhos, fica quase governada pelo pessoal que se relaciona com este tipo de causas do software livre, o software open source, conforme o sítio onde tu te sentas. Além disso, e sempre que há oportunidade, e esta semana foi bastante proveitosa para isso, tentamos também falar com os eurodeputados portugueses que nos queiram receber. E foi isso que aconteceu. Portanto, nós estivemos lá desde o início da semana. Tivemos reuniões no Parlamento Europeu na terça, quarta e quinta-feira com quatro grupos parlamentares e um eurodeputado independente, e ainda tivemos uma reunião extra com mais uma assistente de uma eurodeputada alemã que estava bastante por dentro de um dos assuntos que nos levou lá. Sobre este assunto, e isto agora parece que a conversa ficou demasiado séria, mas sobre este assunto faço o convite, isto é mais para os patronos, mas pronto, malta que vai ouvir isto depois na quinta-feira já passou, mas amanhã vai haver, como é habitual, uma reunião da ANSOL, a Associação Nacional para o Software Livre. Para quem não é sócio ainda da ANSOL ou para quem não está por dentro da dinâmica, nós tentamos fazer sempre na primeira... Ou seja, nós reunimos semanalmente, nós direção, e na primeira reunião do mês abrimos sempre aos sócios. Ou seja, para eles poderem participar, seja para assistir ou até para trazer assuntos à mesa de reuniões. O que acontece? Na semana passada já era fevereiro, as reuniões acontecem às quartas-feiras, já era fevereiro, mas parte da direção estava então em Bruxelas, com horários um bocadinho e com algum cansaço nas pernas, porque... optámos a comitiva da ANSOL, não por uma questão de poupar custos, mas uma questão de bons hábitos de saúde, tentámos de fazer as deslocações todas a pé, só fizemos batota numa delas. Portanto, todas as outras deslocações, hotel, parlamento, FOSDEM, jantar, não, fizemos sempre tudo a pé. Estamos a fazer trajetos quase sempre superiores a meia hora, é um passo bastante acelerado. Portanto, foi muito, muito giro também nesse ponto. Agora, desfoquei do ponto principal que eu queria falar, que é amanhã, de acordo, ou seja, tendo em conta como referência a data que estamos a gravar, amanhã há a reunião de direção da ANSOL, e como na semana passada não houve sequer reunião, esta semana vai ser reunião aberta aos sócios e onde nós vamos contar com algum detalhe aquilo que foi o resultado das tais reuniões que nós tivemos no Parlamento Europeu. Pessoas que são sócios e que nunca foram a uma dessas reuniões são convidados a estar na primeira de cada mês. Pessoas que nem sequer são sócias e que agora ficaram surpreendidas porque a ANSOL existe, há pessoas que ainda não sabem que ela existe, ou que sabiam que ela existia mas não conheciam este tipo de dinâmica e ficaram alegremente surpreendidos, façam-se sócios, apareçam nas reuniões e teremos todo o gosto sempre em trocar ideias. Mas exatamente foi isso, ou seja, terça, quarta e quinta tive mais o meu colega no Parlamento Europeu. Sexta-feira tivemos de parte da manhã tivemos no Open Forum Europe Policy Summit, Portanto, tivemos lá a marcar presença. É um evento onde habitualmente a Ansol também marca sempre presença. Onde descobri, porque andava distraído certamente, que no governo checo existe um ministro dos que têm mais destaque, que é do Partido Pirata Checo. Exatamente. E que tem umas rastas quase até ao rabo. E que tem, ou seja, é daquelas pessoas que do pescoço para baixo, ele estava de facto vestido a rigor, há ministro, do pescoço para cima, eu olhava para ele e via, este tipo veio da Ericeira certamente, ou se um dia eu encontrar na Ericeira não vou estranhar, e se ele tiver uma prancha debaixo do braço e tiver a sair de uma daquelas carrinhas com um colchão na bagageira, eu vou, não se estranha, porque aquilo está num modelo aqui da malta que eu estou habituado, com o qual eu estou habituado a cruzar-me. Portanto, fiquei alegremente surpreendido. Depois soube um bocadinho mais da história, porque estava lá... aliás, é um amigo comum dos três, o Mical, que me deu algum contexto sobre aquilo que foi o percurso político dessa pessoa. Mas pronto, isto foi da parte da manhã. Sexta-feira à tarde fomos ajudar a montar o stand da Free Software Foundation Europe. Modéstia à parte... Eu achei que era o stand mais bem montado de toda a FOSDEM. Depois, sábado e domingo, fiz uma coisa que não era normal, mas sobre isso não me quero alongar muito, que é ir à FOSDEM e entrar em salas. Ou seja, lembro-me da última vez que lá estive. Portanto, o meu foco era angariar contactos e pessoas que tivessem interesse em estar presentes na UBCON Europe, que ia acontecer em Sintra nesse ano, e de tal maneira que não entrei numa única sala. Isto foi 2019. 2020 não pude ir, entretanto depois houve lockdowns e aquelas todas histórias que a gente sabe, mas este ano consegui, não sozinho, portanto sempre em equipa, tentámos, ainda conseguimos alguns contactos também para aquilo que será certamente... Não é uma UBCON Europe este ano, mas será, se tudo correr bem, a Festa de Software Livre 2023, não há que esconder. Uhum. Não podemos dar ainda mais pormenores, mas é aquilo que vai acontecer certamente. E consegui também estar em inúmeras apresentações. Portanto, consegui assistir a várias, umas muito interessantes, outras não. Lembro-me da primeira que foi um completo flop, mas sobre apresentações se calhar falamos mais para a frente. Muito bem, queres só dizer qual foi o tema ou os temas que falaste com os deputados? Sim, ou seja, o tema que foi transversal a todas as conversas foi o chat control. Para quem está mais distraído, a proposta que está em cima da mesa é, sob a bandeira de combate ao abuso sexual de menores, fazer a análise, ou seja, todos os serviços de mensagens, pelo menos de maior destaque, e que se anunciam alguns deles como tendo comunicações cifradas ponto a ponto. A ideia é, no dispositivo de cada um, analisar todo o conteúdo escrito ou de imagens para procurar potencial conteúdo ilícito. Estamos a falar de fotografias que são comparadas com bases de dados que já existem, estamos a falar de fotografias que não existem em nenhuma base de dados e que são analisadas, e que, um bocado como os mamilos do Instagram, ou seja, que aquilo é visto se tem mamilo, se não tem, e é bloqueado ou não é. E também o texto, ou seja, vai-se à procura de texto que seja texto de o chamado grooming, não sei se o Miguel vai conseguir traduzir esta, corte, não sei se será o mais correto, mas pronto. Ou seja, aliciamento seria aliciamento é fantástico, sim. Ficou muito melhor agora, sim. Obrigado, Miguel. Sim, eu também queria só acrescentar que lockdowns diz confinamentos, portanto, ficou essa nota. A sério, olha, também não sabia. Eu agora fazia-te um gesto feio, mas estamos no YouTube, não posso. Mas pronto, mas a proposta é um bocado essa. A bandeira é forte, é a bandeira do abuso sexual de menores. Ou seja, qualquer pessoa que seja contra isto corre o risco de ser catalogado de alguém que é defensor da pedofilia. É curioso porque nós fomos informados, portanto, de duas situações que achámos muito interessantes. A primeira é que todo o correio que chega ao Parlamento Europeu neste momento, ou para os deputados, ou para seja quem for, é automaticamente violado e é automaticamente analisado pela segurança e carimbado como fiscalizado pela segurança. Isto foi-nos dito por um eurodeputado que estava muito transtornado porque estava a dizer que até os portais de Natal estavam a abrir e a ler. E, ou seja, quando tu tens este tipo de exemplo dentro do próprio Parlamento Europeu, é muito mais fácil de tu conseguires passar a tua mensagem, portanto isso facilitou um bocadinho. A outra questão que se coloca é, e é também um dos nossos pontos, e que não somos só nós que temos preocupação com a privacidade, ou com a, porque, para quem não tem noção disto, analisarem todas as nossas mensagens que saem do telefone é basicamente nós abdicarmos de toda a nossa privacidade. Sim, e entram. Sim, mas basicamente é a saída, não é? Portanto, se eles saem, estão a entrar do outro lado, mas pronto. Sendo que, tecnicamente, isto é ridículo, porque qualquer pessoa que queira passar conteúdo ilícito e que não queira ser analisado, basta pôr um zip, põe uma password, aquilo já não é varrido e passa livremente sem ser detectado. Ou usa uma aplicação que não cumpra essas coisas. Pronto, mas se for obrigatório, essas aplicações mais tarde ou mais cedo vão acabar por ter. Mas pronto, seja como for, assim, não, é muito fácil. Ou são feitas de propósito para esse fim. Exatamente. E aí não. Mas pronto. Posso me alongar neste tema dois minutinhos? Deixa-me só concluir. Sim. Aquilo que só que eu queria dizer, só para fechar aqui este raciocínio, é tivemos o apoio, um mais notado, outro menos, mas tivemos sempre a compreensão da gravidade do problema. Não só é um problema de o precedente que é aberto com esta questão e o que é feito com os dados que são analisados. Há o problema também de as taxas de sucesso. Ou seja, isto é analisado automaticamente, não é? Este conteúdo. Sim, e a taxa, há muitos falsos positivos taxa de sucesso anda, e isto é dito pelo fabricante, portanto é bom. É como eu vender este vinho que tenho na mão e dizer: este vinho está entre os 3 melhores de todo o mundo. Mas sou eu que vendo o vinho, portanto, qual é o nível de confiança naquilo que eu estou a dizer? Portanto, quem vende as soluções de análise diz que tem uma garantia de sucesso de entre 80% a 90%, o que significa que 10 a 20% do nosso conteúdo vai ser enviado para alguém manualmente ler ou olhar para o nosso conteúdo. Isto sem esquecer as fotografias das minhas filhas na praia, ou até as minhas próprias fotografias na praia, porque eu tenho um corpo esbelto, questões mais sensíveis como adolescentes que exploram a sua sexualidade e que de facto faz parte também e tem o direito a poder comunicar, e cada vez mais se comunica eletronicamente, a comunicar também sobre os seus medos, receios, explorações, experiências, quer se queira, quer não. É também uma maneira importante das pessoas hoje em dia, especialmente dos mais novos, poderem explorar isso. Portanto, todas estas questões foram perfeitamente entendidas. Umas foram mais bem tratadas por quem ouvia do que outras, não é? Mas essencialmente esse foi o ponto principal. Falámos também da nossa open letter. Ah, mas desculpa, Miguel, querias alongar-te neste assunto. Então, não, só para chamar a atenção das pessoas de que há aqui coisas que são maus princípios, que se a União Europeia decide abrir a porta a estes princípios é meter um cavalo de Troia dentro das muralhas. Porquê? Literalmente. Vamos lá ver uma coisa. É perfeitamente compreensível a bandeira o combate à exploração, à exploração sexual de pessoas menores de idade. Isso tudo é uma causa nobre e é indisputável e ninguém, no seu perfeito juízo, vai dizer: não, que horror, isso é uma coisa horrível de se fazer. Ninguém é contra isso, ok? A não ser as pessoas que praticam pederastia, mas isso são outros 500. O problema é que, debaixo desse pretexto, e a violar dessa maneira a privacidade das pessoas, sem privacidade não há democracia. A verdade é esta. Imaginemos, no futuro próximo, um governo, seja ele qual for, decide que não gosta de pessoas que se dediquem ao ativismo ambiental e são prejudiciais à economia. Espera! São prejudiciais à economia. Nós queremos aqui abrir uma mina de carvão e estes gajos vêm para aqui abraçar as árvores e colar as mãos às máquinas que estão a fazer as obras. Isto é um prejuízo do caraças, e estes malandros para querer salvar as árvores, sacanas dos hippies, etc, etc. Potencialmente estes governos depois metem em ação programas de espionagem ou metem as agências de segurança a espiar essas pessoas, inclusive a espiar a sua vida pessoal e privada, de modo a sabotar as suas operações e até a causar danos na sua vida pessoal. Já aconteceu. Eu não estou a falar de um episódio hipotético, isto aconteceu no Reino Unido. Ou podem, por exemplo... Em muitos mais países do que no Reino Unido. Em muito mais países do que o Reino Unido. Ou podem espiar ativistas sindicais, por exemplo, que estão a lutar pelos direitos laborais das pessoas que trabalham, etc, etc. O que é uma atividade perfeitamente legítima e democrática. E podem prejudicar essas pessoas, podem fazer-lhes mal, podem sabotar a sua vida profissional, pessoal, etc. Numa intervenção que é totalmente antidemocrática. Okay? Agora, mais uma vez, isto não é hipotético, isto também já aconteceu. E nós sabemos de casos de ativistas sindicais que são espiados e cujas comunicações são interceptadas e passadas, aliás, a membros do governo, etc, etc. Aliás, ainda esta semana passada foi publicado um relatório em como o governo do Reino Unido está a fazer precisamente isso. E aquilo que eu disse há bocado de rebentar com eles é só para relembrar que o governo francês rebentou com um navio do Greenpeace ancorado no Sena. E matou um jornalista português que lá estava. É verídico. A Europol foi apanhada várias vezes a abusar e a violar a privacidade das pessoas de forma absolutamente ilegal. Exatamente. Ora bem, eu, portanto, eu mencionei estas coisas. Eu mencionei dois exemplos de coisas que não são hipotéticas e já aconteceram. Imaginemos outro exemplo. No Brasil de Bolsonaro, tens ativistas ambientais que são assassinados por grupos armados na Amazónia, porque se opõem a operações de garimpo e isso tudo. Essas coisas, aparentemente, o exército saberia de algumas coisas de antemão, etc, etc. Imagina que na Europa temos a ascensão de partidos de extrema-direita que chegam ao poder. Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, nunca, nunca. Ou que podem chegar ao poder através de coligação num futuro próximo, aqui mesmo em Portugal, e eles decidem, por portas travessas, espiarem cidadãos que são contrários à sua ideologia totalitária. E têm a porta aberta, graças a um pretexto absolutamente bem-fazejo, que é, bom, já que temos estes mecanismos já instalados para vigiar as comunicações das pessoas, vamos, já agora vamos usá-los também para vigiar os inimigos do Estado, não é? O que é o que sói chamar-se aliás, essas coisas. O que a partir daí é uma bola leis, de neve. É uma bola de neve que não para. Exatamente. Exatamente. O que acontece sempre com estas leis é exatamente isso que tu descreveste. A propósito de uma desculpa mais justificável aos olhos da maioria, porque ninguém gosta de pedofilia, ninguém gosta de terrorismo, ninguém gosta dessas coisas, obviamente. Toda a gente abomina isso. Utiliza-se isso como desculpa para criar mecanismos que permitem esta vigilância e depois são sempre expandidos para coisas que não estavam inicialmente previstas e que muitas vezes não têm o tipo de gravidade destes crimes nem são percepcionados pela sociedade como minimamente graves. Imaginemos... Aliás, até violações de direito de autor acontecem. Não é só isso. Veja-se o que acontece, por exemplo, com o News of the World do grupo do Rupert Murdoch, ou aquilo que o Correio da Manhã faz sistematicamente com a informação que transpira do Ministério Público. Tudo isto é um risco enorme que abala os alicerces da democracia. Vocês querem um Estado totalitário? Epá, força aí, mas não monetam nele. Okay? Porque é aí que vamos parar se isto continuar assim. Pois outra nota clarificadora, que são picuinhices minhas. Eu sei que a expressão se popularizou, mas não é correta. Não é correto dizer-se pedofilia quando se fala de abuso sexual de menores. A expressão correta é pederastia, que implica a prática desse abuso sexual. Há pessoas que são pedófilas, ou seja, sentem atração sexual por criancinhas, mas que não praticam, ok? E que não cometem atos criminosos. E as pessoas confundem as duas expressões, mas elas são completamente diferentes. Uma é uma filia e outra é pederastia, que é o ato em si, ok? E a atividade ilícita. Portanto, pronto, era só essa nota de rodapé. Ok. Voltando a coisas um bocadinho mais agradáveis, Tiago. Além disso, tivemos aí também, apoiámos a open letter que foi assinada pela Ansol. Isto é uma mudança abrupta, foi no mesmo contexto. Mas de facto o tema mudou drasticamente de tom, e se calhar por um lado até, quer dizer, não é, não é, não, O assunto é pesado, o assunto é pesado, mas é preciso ser falado. É preciso ser falado porque, de facto, isto está, está na iminência de passar e há de ser uma questão só de como é que vai ser redigida, ou seja, como é que vai ficar o texto que vai provavelmente passar. Foi essa a ideia com que nós ficámos. Mas pronto. Eu tenho uma curiosidade rápida, uma pergunta para o Tiago. Podes fazer. E isto é uma pergunta que, se calhar, podes optar por não responder, por ter consequências. Mas... tu sentiste, a parte dos eurodeputados portugueses com quem falaste, alguma receptividade, uma atitude aberta em relação a estes temas, em relação às preocupações da ANSOL? Não foi à toa que eu não falei, eu falei sempre num coletivo. Nunca, ainda não, se reparaste, eu ainda não especifiquei, ainda não particularizei a opinião de cada um. Irei fazê-lo amanhã na reunião da ANSOL, para os sócios, fará sentido. Não vou deixar aqui para toda a gente, e obrigado pela preocupação. Posso dizer que, globalmente, a receptividade foi bastante elevada. Posso dizer que alguns que estavam só a estranhar, fomos nós que os informámos de que, de facto, o correio do Parlamento... Tínhamos um excelente exemplo para dar, ou seja, foi logo num dos mesmos momentos que tivemos este trunfo para depois usar nas reuniões seguintes. Mas quando, de facto, uma coisa é tu dizeres assim, que é a malta que nos ouve é igual, não é? Ah, isto está tudo uma cambada, é tudo não sei o quê, mas está muito longe, percebe? Parece que só vai acontecer aos outros. Quando tu dás um exemplo de uma coisa que vai provavelmente ser aplicada na Europa inteira e tu de repente dizes, olha, mas não é preciso ir muito longe, aqui onde nós estamos a conversar, aqui, hoje, aqui, toda a correspondência que entra já está a ser lida pela segurança. E há alguém que diz assim, ah, então aquele carimbo que eu tinha num envelope no outro dia, agora é que eu estou a perceber o que era. Portanto, há pessoas que trabalham no Parlamento e que não dão conta de que o seu correio está a ser aberto e lido. E quando tu os informas, quando tu vais lá e os informas disso, o nível de atenção sobe. É fixe. Quando nos toca no quintal é sempre diferente, não é? É sempre mais fácil, sim. Mas posso dizer que, e abrindo aqui um bocadinho mais o jogo, fomos, conforme eu disse, fomos recebidos por... estava aqui a fazer contas, mas não. Houve um... não sei se chama grupo parlamentar aquilo, mas pronto. Houve os outros todos, grupos parlamentares e um independente, receberam-nos. Portanto, tivemos um representante de cada grupo parlamentar, pelo menos. Houve alguns que se fizeram representar pelos seus assistentes, mas, de facto, tiraram algum do seu tempo e arranjaram tempo na agenda para nos receber e para nos ouvir. E a receptividade geral foi positiva. Houve pessoas que, de facto, manifestaram bastante mais vontade, houve pessoas que à nossa frente, ou seja, nós tivemos um caso de alguém que disse, espera aí, mas quem está diretamente a colaborar nesse dossiê é a minha vizinha aqui do lado. Espera aí um bocadinho. E foram, no momento em que nós estávamos a reunir, bater à porta do lado, a ver se a pessoa por acaso não estava, portanto foi uma reunião que não aconteceu. Como é que se chama aqui? Estou-me a lembrar do nome em inglês, mas não te queria ofender, Miguel. Mas pronto, ou seja, foi uma sub-reunião, digamos assim, provocada pela reunião principal agendada, uma reunião espontânea, que só não aconteceu porque a pessoa não estava, mas houve vontade de... Espera aí um bocadinho, é aqui ao lado, é já aqui. Portanto, isto são pessoas que claramente não te estão a receber só para marcar passo, só para marcar presença ou só para ficar registado. Mas sim. Ah, já agora fica registado. Sim. Ao contrário do Parlamento Português, no Parlamento Europeu fica registado. E ao contrário do Conselho Europeu também, mas pronto, também aprendemos também. Essa. No Conselho vale tudo. Portanto, não há transparência para ninguém. No Parlamento Europeu fica registado se o deputado assim o fizer. Não há uma obrigatoriedade. Nós falámos com alguns que dizem que eu registro sempre tudo. Houve outros que não disseram nada. Portanto, ficas um bocado sem perceber. Portanto, só nos pediram o registro de transparência duas vezes. O registro de transparência da ANSOL. Portanto, não sei se os outros vão buscar ao site da ANSOL. Foi uma coisa que nós fizemos, foi acrescentar para não termos de estar a dar um número 20 vezes. Portanto, o número está transparente no site da ANSOL. Mas só nos foi pedido, se não me engano, duas vezes. Portanto, não sei se outros registram. Mas sim, ou seja, respondendo diretamente à tua pergunta, Miguel, a receptividade foi positiva. Num bastante mais do que noutros, mas foi sempre positiva. Ninguém nos ofereceu pancada ou nos disse que nós estávamos errados. Sim, isso nunca diriam. Não é isso que me preocupa. Mas está bem. Sim, senhor. Então, e mais coisas, momentos altos da FOSDEM. Vocês devem vir com imensa coisa para contar, coisas que viram, com pessoas com quem falaram, novidades do meio, sinais de otimismo no meio da coisa toda, ou não. Olha, vou ser aqui um bocado egoísta e aproveitei a FOSDEM para fazer uma coisa que não tinha ainda feito, que foi apertar a mão a um anterior convidado deste podcast, Lucas Lazota. Não, a minha intenção era beber uma cerveja com ele, não aconteceu, mas tivemos um bocado à conversa. Aliás, tivemos um bocado à conversa e tivemos já, lá está, a fazer o caminho para que ele faça, ou seja, para que ele tome presença na festa de software livre, quando acontecer este ano. Boa. Portanto, temos já a intenção, ou seja, nós fizemos o pedido com o presidente da FSF ao lado, com o Matias ao lado, e então dissemos, epá, como é? E o Matias deu logo luz verde e disse logo que custeava a deslocação do Lucas lá, portanto, dificilmente ele não vai estar. Ótimo. Na festa de software livre. Muito massa. Para quem não está a ver quem é, o Lucas esteve-nos a falar num dos episódios de agosto, se não estou em erro, sobre Router Freedom. E será certo, esse é o dossiê que ele acompanha na FSFE, portanto será certamente sobre isso que ele há de vir e falar. E neutrality também em geral. À festa de software livre. Olha, muito legal, Tiago, muito legal. Estás pena não ter tomado esse chope com o Lucas, né? Exatamente, pronto. Não consegui. Então, e o que é que viste de apresentações por lá? Miguel, acho que esta é para ti, não sei se... Não. Eu não estive lá, não é, são ti? Vocês que têm que dizer. Estava em streaming, pá. Não viste, não quiseste. Mas olha, eu estava aqui só, deixa-me só fazer aqui um histórico. Eu fiz, ao longo dos vários dias em que estive em Bruxelas, nunca menos de 10 mil passos por dia, sendo que tenho aqui números de 14.500, 16.500, 21.000. Então, mas tu agora vais andar a falar-nos dos passos que tu contaste? Vou. E no domingo, 50.200 passos. 50 mil, nunca tinha feito nada parecido. Isto, a aplicação está aberta e eu agora vou abrir a aplicação da FOSDEM, onde vou dizer o que é que andei a ver ou não. Com algum rigor, vou começar pela penúltima. A última é sempre o fecho da FOSDEM, que acho que é sempre um momento importante, ver aquela gente toda ali. Tive também na abertura, só num bocadinho. Perdi um momento alto. Tu estiveste na abertura, Diogo? Não tive nem na abertura nem no fecho, porque estive a montar e a desmontar restantes. Estiveste a acartar cadeiras e assim, como se costuma fazer também, nessas ocasiões? Também. É bom lá. Não vês que o gajo está muito mais fit, está muito mais seco, está muito mais definido. Oh. Olha, depois quando quiseres também tens a festa do Avante, pá. Precisa de gajos como tu. A montar e desmontar stands. Podes ser mais específico, gajos como tu? Gajos que precisam, gostam de montar e desmontar stands. E cadeiras. Eu não disse assim. Que gosto, eu disse que fiz. Que é diferente. Mas pronto, olha, mas eu estive na abertura, foi um momento que me escapou, mas pessoas que lá estiveram, portanto eu acho que aquilo aconteceu ou um bocadinho antes, ou então foi na altura em que estava toda a gente a bater palmas e eu não dei conta, mas a pessoa que normalmente abre e fecha a FOSDEM, que é um dos dinossauros da FOSDEM, e depois deste interregno, por razões que toda a gente sabe, emocionou-se na abertura e não conteve algumas lágrimas, o que é sempre especial e é sempre o que é que isto significa também para quem está do outro lado. Estas coisas não acontecem do nada. Tipicamente isto acontece como uma série de outros eventos, ou seja, hoje é terça-feira, não é? Provavelmente hoje ou amanhã já estão eles a começar a preparar a FOSDEM 2024, porque isto é uma coisa que leva o seu tempo e nós temos uma amostra pequenina, portanto nem sequer quero comparar aquilo que nós fizemos em Sintra com a FOSDEM, porque não é comparável, porque as dimensões são completamente outras, a estrutura é completamente diferente, mas isto são coisas que demoram muito tempo e que de facto deve ter mexido bastante. Destaco uma apresentação, a minha primeira apresentação foi uma péssima experiência, portanto eu avaliei o título e a descrição e achei que ia à procura de uma apresentação de um conteúdo e depois encontrei outro completamente diferente. Como foi um flop, não vou dizer qual foi, portanto, só por uma questão de respeito também para a pessoa que esteve, não tenho nada contra a pessoa que apresentou, quem foi ao engano fui eu. Agora, adorei a apresentação do Luca Bonici, é um italiano que faz parte também da Free Software Foundation Europe, faz parte, acho que é voluntário, apenas. Apenas quer dizer, uhum. O voluntário às tantas... acho que para mim tem mais é valor. Tão válido, exatamente, é tão válido ou mais ainda do que alguém que é funcionário da Free Software Foundation Europe. Agora, no caso dele, é um indivíduo, como nós os três que aqui estamos, só que é alguém que comprou um computador daqueles que nós às vezes aqui falamos, aqueles que trazem sistemas operativos que nós não vamos usar, e ele decidiu perder do seu tempo e pedir o refund de software que ele não ia utilizar. A apresentação andava à volta disso e estragando um bocado o fim da história, é só para dizer que ele entra com um processo contra a Lenovo, contra a Lenovo. Uhum. A Lenovo, portanto, eles perdem, a Lenovo perde em tribunal, recorre da decisão, e aquilo acho que era uma coisa para 200€, se não me engano, que era às custas do tribunal. A Lenovo decide recorrer e o tribunal não só continua a dar razão à pessoa que pôs a ação, como ainda decidiu que a Lenovo teria que pagar 20.000€ de danos causados por recurso, por utilização de recursos indivíduos de justiça, ou seja, tribunais, ou seja, aquilo era tão escabroso não só o processo do lado da Lenovo como o recurso, que a penalização foi, vejam lá se aprendem e se não fazem perder o tempo valioso e precioso da justiça italiana, exatamente, e o retorno foram 20.000€. Isto para dizer basicamente... Eu acho que tenho ali um laptop que acho que ainda tem um sistema operativo. Procura... Mas não os compraste a eles, vê lá. Procura se quiseres. Se não sei se o vídeo já no dia, ou seja, no momento em que há a última sessão da FOSDEM já havia 35 vídeos disponíveis. Portanto, procura se quiseres para ires aprender como é que se faz, mas basicamente, à luz da lei italiana, comprar hardware é uma coisa, comprar software é outra, e o license agreement é do software, não é do hardware, portanto, e a tese andava um bocado à volta disto. Estragando mais um bocadinho da história, e porque importa salientar e reforçar, o Luca ganhou 20.000€, decidiu doar 1.000 à Wikipédia, os outros não me lembro, e os últimos 15.000 doou-os à Free Software Foundation Europe, ou seja, ele não ficou com um tostão daquilo que ganhou em tribunal. Como é um tipo porreiro, bem disposto e com algum tempo livre, calculo, foi pegar em todos os computadores que tinha para trás e foi pedir o refund de todo o software que vinha agarrado ao hardware que ele tinha comprado e que ele nunca tinha usado. Então ele arranja mais 7 ou 8 slides sobre os processos a seguir, portanto nenhum foi tão interessante em termos de valores como o primeiro, mas o certo é que ele conseguiu sempre, usando o mesmo modelo, ter sucesso naquilo que aconteceu. Num deles a única diferença foi que houve ali uma situação qualquer em que o valor do refund foi mais ou menos o valor das custas, um custo qualquer que ele teve, portanto aquilo ficou a zeros, mas entra aqui a questão do princípio, eu faria a mesma coisa, mesmo que fosse para não ganhar um tostão, faria a mesma coisa. Ele chega ao ponto de oferecer o seu template, pelo que eu percebi, ele não disse isto diretamente, mas a terceira, há lá uma altura em que é Dell versus, já não é Lucas, já é alguém. Portanto, é um modelo que se replica. Achei essa apresentação interessantíssima. Depois tive também na apresentação da Nextcloud, ou seja, sobre a apresentação do Hub 3, se não estou em erro, e sobre as novidades do Hub 3. Ainda deixei o apresentador um bocadinho atrapalhado, não era a minha intenção, mas tinha uma dúvida e de facto ainda não há resposta para isso, ou seja, o serviço Talk não faz federação, portanto nós não conseguimos fazer uma chamada talk do Nextcloud com outro servidor e nem sequer ainda está previsto, ou seja, eles não têm fórmula ainda, ou seja, não têm a parte, ainda não sabem como é que vão fazer aquilo tecnicamente, e depois de decidirem como é que vão fazer tecnicamente vão ter que implementar e depois vão ter que fazer, como é óbvio, as validações necessárias. Mas pronto, ele primeiro tentou escapar-se da minha pergunta, respondendo de outra forma, mas eu queria mesmo a resposta, era aquilo concretamente, ele teve que dar-me depois esta informação, pá, e faz parte, percebo perfeitamente. Mas pronto, depois de salientar também a apresentação da... Eu tive muito pela sala de Policy e de Public Code, portanto destaco também a apresentação do Public Money Public Code da Lina Ceballos, da Free Software Foundation Europe. Fiquei admirado. Eu no sábado estava com uma t-shirt do Public Money Public Code e fiquei admirado num ambiente como aquele, a quantidade de pessoas que me abordaram a achar que o que eu tinha escrito no peito era uma ótima ideia, portanto claramente não conheciam ainda a campanha, e a pedirem mais informações sobre a campanha Public Money Public Code. Achei que naquele ambiente, pelo menos, que seria mais comum que as pessoas estivessem avisadas sobre o tema. E essencialmente é isto. Tenho aqui também ainda uma apresentação que é das App Stores. Das App Stores, onde é que ela está? Que é sobre... vi, como é óbvio, vi a apresentação do Pedro Silva, do Colabora, sobre a customização do Colabora Online. E está-me aqui a faltar uma, caramba. Não consigo encontrar. Não vou perder mais tempo com isto. Mas que é do eurodeputado checo, do Partido Pirata, que estava a falar sobre um projeto piloto das aplicações da Comissão Europeia, que apenas estão disponíveis na loja da Google e na loja da Apple, e que o que ele quer fazer é democratizar o acesso às aplicações da Comissão Europeia. E então, já não é o primeiro, já não é inédito, ele já fez outros processos parecidos, mas basicamente ele criou um projeto piloto para que essas aplicações possam estar presentes, e falou-se no F-Droid, porque é normalmente a bandeira do software livre no Android, mas que a ideia é disponibilizar para que o código possa aparecer em qualquer telemóvel, em qualquer sistema operativo, aplicações móveis da Comissão Europeia. Eu não sei se tens esse número na cabeça, Diogo, mas são algumas 20, para aí, 20 ou 25 aplicações. Não faço ideia. Pronto. E então andou um bocado por aí, estava lá alguém do F-Droid, e estava lá o eurodeputado. E assim, de grosso modo, também para não me alongar muito, não sei se tu queres destacar. Foste ver alguma apresentação, Diogo? Não, não vi nenhuma. Ok. Não vi nenhuma. Eu fiquei pelos stands. Eu fazia parte da organização de dois stands, que acabaram por se desdobrar na prática em três, porque houve um stand que faltou de outro projeto qualquer, que eu não faço ideia qual é, e então o que aconteceu foi que o stand do Linux on Mobile acabou por mudar de localização, em vez de estar no edifício H foi para o K, e o stand do Ubuntu desdobrou-se do ecossistema Ubuntu, e o Ubiports ficou com dois espaços, que seria normalmente para dois stands diferentes. Acabei por estar envolvido em atividades de três, embora de um muito pouco, o que estava no K eu tive muito pouco envolvido. Mas no do Ubuntu e do Bports, especialmente o do Ubuntu, tive muito envolvido. Fiz parte do staff que teve a montar e a desmontar. Tive muito tempo no do Ubuntu, a conversar com as pessoas, a receber muitas vezes os parabéns a propósito das pessoas e o agradecimento por fazermos o Ubuntu. Estava lá em representação do Ubuntu. Obviamente, eu, quando falo aqui no plural, não é porque eu tenha feito o Ubuntu, mas porque estava lá a dar a cara pelo Ubuntu, obviamente. Foi uma interação muito, muito positiva. Tudo aquilo que a gente vê aqui nos mídias tradicionais e nos grupos de Telegram e de afins e nos Facebooks e nos Twitters de afins, tudo muito negativo, não reflete absolutamente nada a interação que houve entre o público que estava na FOSDEM e o stand do Ubuntu. Foi toda muito positiva, até mesmo quem não gosta de uma coisa ou de outra, de um aspecto ou de outro, fê-lo sempre de uma forma bastante educada, calma, com cortesia, e apesar disso isso aconteceu muito pouco. Só me lembro de duas interações destas num dia em dois dias que tivemos de centenas ou milhares de interações com pessoas que passavam ali. Portanto, sabes quem te oferece porrada online, quando te encontram te vai dar porrada. Sabes como é que funciona a internet? Não, mas não é só isso. Não é só isso. Foi francamente positiva. Foi, as pessoas deslocavam-se lá a dizer muito obrigado, eu utilizo o Ubuntu, faço isto. Nós também tentamos perceber um bocadinho o que é que as pessoas queriam fazer e faziam com o Ubuntu, saber a história delas. Houve grupos de alunos que foram lá dizer: olha, nós usamos o Ubuntu na escola, e coisas assim desse tipo. Foi francamente positivo. E essas pessoas vinham de onde? Eram de locais? Eram pessoas que vinham à FOSDEM? Todo lado, pessoas de todo lado, desde alunos da universidade, desde alunos da universidade a pessoas que vinham da Ásia, da América do Sul, de todos os lados na Europa, África, de todo lado, literalmente de todo lado. Salientar que vai haver, para o mês que vem, não, estamos a mais ou menos um mês, a Scale. Sim. E que mesmo assim houve malta dos dois continentes americanos que Sim. vieram cá. À força. Aliás, o nosso stand, a maior parte do tempo estive lá eu e três americanos. Eu, o Aaron Onicutt, que é um funcionário da System 76, e também um dos membros do Conselho de Comunidade do Ubuntu. O Philip, que é o responsável pela comunidade, o Jason, e o Philip não é americano. O Philip é americano. É. Uou. E o Mauro é que não é? Isso eu sei. Só o Mauro italiano e coisas assim. Mas sim. O Filipe é americano. É. Uou. Uou, porquê? E já não sei se já disse da gente. Mas pronto, depois teve também o Michal, também, que esteve a ajudar muito no stand. Falaste do Jason? Sim, okay. Do Jason também. E apareceu ainda por lá a Heather, apareceu por lá ainda outros funcionários da Canonical que tiveram algum tempo connosco também. Foram interações super positivas. As pessoas fizeram desaparecer algum do swag com uma rapidez voraz. Os USB sticks desapareceram em menos de 15 minutos, todos. Tenho um giveaway para fazer, entretanto, vê se não me esqueço. Espera. Eu estou aqui a torcer-me com os anglicismos, mas continuem. Sabes que aqui, não sei se estás a acompanhar, não sei se estás aqui a acompanhar o chat do YouTube, mas olha que há quem diga que tu não referiste estou, laptop. Estou. Tu usaste. Ah, sim, sim, sim, sim. Laptop. Laptop. Outra okay. vez. E... Laptop. Vergonha. Continua, Diogo. E os autoclantes do LXD desapareceram também muito, muito rapidamente. São bonitos, merecem desaparecer. Eram, mas eu penso, a ideia que eu tinha é que não era um projeto assim tão popular como é. Por acaso acho que é um bocado, sabes que no outro dia falei com a Product Manager do LXD e quando eu lhe disse que tinha um era um autoclante que eu normalmente punha sempre nas tampas dos meus computadores de call, ela ficou muito admirada e ficou tipo, oh, sério? Assim, pois claro, então. Pois já é bonito, esteticamente fica bem, e às vezes. Sim, bastante agradável. E depois, quando é uma coisa que tu usas, mais fácil é de colares no teu computador de call. As pessoas também estavam muito curiosas sobre o multipass, não sabiam o que era, mas muitas pessoas perguntavam o que era. Nós temos um do multipass. É do quinto elemento. Também multipass! É. Não? Não. Por acaso é inspirado nisso. É uma piada que tem a ver com esse filme. Mas não, é um gestor de máquinas virtuais do Ubuntu que corre em Windows, Mac e Linux. E... Mac, Linux e o quê? Não percebi. O primeiro é? Windows? Não sei o quê. É um youtuber. Faz uns vídeos. Pronto. Ah, Windows. Com um cabelo esquisito, não é? Mas tem todos. Exatamente. Isso tem todos. Como é que é, meus putos? É esse. Pronto. Espremo like. E pá, foi muito bom. E foi muito bom. Foram interações muito positivas. Foi muito cansativo. Houve bocados que ia ficando sem voz. Mas foi bom. E também estive também no stand do Biports. E tive menos tempo, mas fui espreitando se era preciso ajuda, se não era preciso ajuda. fui abastecendo de água e outras coisas, que é sempre uma coisa apreciada. Diogo é bom companheiro. Portanto, no país da cerveja, tu abasteceste com água e mate. Que horror! Como é que é possível? Nem uma Golden Drake, nem nada. Não, não. Estás convidado para beber uma ermida quando passares por aqui. Ai, ai. E pá, o stand do Ubuntu, do Beeports, foi também muito, muito forte. Muita gente sempre de volta dele. Aliás, o Linux on Mobile também, sempre muita gente. Mas estava num sítio onde passava mais gente. Tinham aparelhos para demonstração do Beeports. Sim. Tínhamos alguns 10 telemóveis. Todos diferentes? Tínhamos vários Nexus. Nexus para cá só tínhamos um. Tínhamos vários OnePlus One. Tínhamos o OnePlus 3. Tínhamos um Fairphone 4. Ocasionalmente tínhamos um ThinkPad. E tínhamos um monitor ligado a uma docking station, ao qual estava ligado também um Fairphone 4, e as pessoas podiam experimentar a experiência de convergência no Fairphone 4. E as pessoas ficaram de boca aberta. Lembro-me de um caso em que uma pessoa, quando estava a experimentar aquilo, e pensava que estava a usar um PC, e quando alguém lhe disse: "Não, não, não, estás a usar este telemóvel. Como podes ver aqui, se carregares aqui no telemóvel, o telemóvel funciona como um trackpad e como e tem aqui os botões como o rato." Ah! Ficou: mas eu tenho um desses!" Fantástico. E então ficou mesmo espantado de que com um telemóvel como o que ele tinha era possível fazer aquilo. Se o meu avariar entretanto, já sei qual é que vai ser o próximo então. Agora, isso era um simulador como faz a Tesla e a Samsung, ou era mesmo real? Não, era mesmo real. Claro que era real, a Ubiports nunca faria nada desse género. Nem tínhamos meios para o fazer. Exatamente, nem que seja por causa disso. Não, mas as pessoas gostaram imenso. Gostaram imenso. E o que é interessante é que as pessoas, como nós tínhamos alguns dispositivos mais velhos, como o Nexus 5 e o OnePlus One, ficaram espantados com a fluidez e com a responsividade do dispositivo. E gostaram imenso. Quando ouviste falar em dispositivos mais velhos, pensaste no BQ4.5, Miguel, confessa. Também havia lá um na mesa. Atenção, ainda está vivo. Ainda funciona. Ainda está vivo. Ainda aqui está. E ainda há de estar por algum tempo. 7 anos. Não, 8 anos quase. Pronto. Atenção, o Nexus 4 ainda é suportado. O Nexus 4 é de 2012. Portanto. E o 3, o Nexus 5 é do ano seguinte. Portanto. E foi francamente positivo. E temos este feedback da maior parte das pessoas que entraram, giram connosco, das pessoas que estavam do nosso lado, e também do lado do stand Linux Mobile, onde só tínhamos pessoas de vez em quando, não tínhamos capacidade para estar em dois edifícios diferentes. Se eles estivessem no mesmo edifício, era mais fácil partilharmos ali o pessoal e do que andar a fazer pessoas circular entre edifícios diferentes com dispositivos, e não tínhamos quantidade de pessoas suficientes para isso, para garantir que um stand tinha gente suficiente e dispositivos suficientes. Quer dizer então que tu não tiveste a oportunidade de ver assim muitos mais stands na Fosa? Eu vi alguns dos stands, não vi todos, porque fui interrompido a meio da minha visita, da minha hora da visita aos stands, com uma emergência num dos stands, dos outros, e já me voltou ao stand. Houve algum stand que vocês tenham visto que vos tenha chamado mais a atenção? Sempre. Eu gosto sempre muito do stand do VLC. Era isso que eu ia dizer, então, mas como é óbvio. Aliás, deixa-me já dizer: tenho um giveaway para fazer. O primeiro gajo a escrever um poema com 4 estrofes sobre nós, os três, e a nossa beleza, ganha, e eu comprei de propósito para ter aqui como giveaway, uma licença física vitalícia para o VLC. Está aqui: 4 estrofes sobre a nossa beleza. E não é difícil, nós somos os três muito bonitos. Portanto, 4 estrofezinhas e eu entrego uma licença física vitalícia. O que não vale, uma licença vitalícia do VLC. e se, é se não papel, for muito longe, é papel. Se não for muito longe, até entrega em mão. Ora, aí está. E para além disso, houve também os eventos, os jantares e os copos, que também foram sempre muito agradáveis e que deram a oportunidade de socializarmos. É com os outros deste água, copos? Não é? E te espero que tenhas bebido água também, era o mínimo. Eu também bebi água, é um facto. Pois, já estou a perceber. Também bebi água, é um facto. E a malta conviveu, reviu os amigos, deu os abraços, passou bens, e foi bastante divertido. Mas de facto estive muito focado nos dois stands, e foi a minha FOSDEM. Era isso também, muito que eu estava à espera e que eu tinha planeado, portanto não... Não houve surpresas. Não houve surpresas, agora estou com os vídeos para ver. Alguns já saíram. Saiu, por exemplo, a apresentação do Alfred sobre o Lomiri. Já saiu, hoje de manhã. Já vi. Também vi o Q&A que se fez ao vivo a partir da cantina da FOSDEM. O Biportes fez o seu Q&A ao vivo e em direto. E foi fixe porque, por exemplo, tive lá um dos colaboradores mais antigos do Biportes, o Ratchanan, que é quase dos primeiros que contribuiu para o projeto e que nunca tinha estado com nenhum de nós fisicamente. Ele vem da Tailândia, portanto, foi um... Olha, e comeste ferritos? Não. Olha, eu comi ferritos pela primeira vez. Disse, olha, já que estou cá, é a primeira vez, vou comer fritos. E o meu feedback é sobre as batatas fritas belgas, é onde raio é que eles esconderam o hambúrguer. Porque falta ao lado das batatas qualquer coisa para tu comeres, porque aquilo... Eles comem sempre aquilo, não, sempre, eles comem muito aquilo só com os molhos deles. Molhos, exato. Mas é, sim, eu percebo isso, eu percebo a dinâmica da coisa. Agora, nunca percebi e ainda aguentei, aliás, eu fiz isto no sábado, portanto aguentei a semana toda sem comer batatas fritas, aquelas batatas fritas tão especiais e tão, porque nunca achei nada. E à boleia de outra pessoa disse, olha, vou também comer para ver se isto de facto... Epá, são batatas fritas, deixem-se de tretas. Não, o segredo... Não, o segredo, são feitas de uma maneira diferente. O segredo é fritá-las 3 vezes. É o que tiras acontece o óleo, em qualquer boa cervejaria em Portugal, é o que acontece. Fritas mais um bocadinho. Em qualquer boa cervejaria em Portugal é o que acontece. Mas boa é a palavra-chave. Pois está bem. Sim, mas olha, sim, comi batatas fritas, comi... estamos a chegar ao fim do tempo. Mas pronto, vou só aqui dar um apontamento gastronómico, também importa. Comi pela primeira vez, isto é só meu, comi ramen pela primeira vez, típico, típico belga, portanto um ramen típico belga, muito bom. E já falámos no princípio do episódio, comi golfos, ou seja, no domingo, antes, a seguir ao jantar, tu não tiveste um jantar domingo, a seguir ao jantar eu disse, espera aí que eu amanhã vou-me embora, vou malhar um gofre. E fui comer um daqueles grandes, mas que parecem palha, e disse, não, de Liege é que é bom. E a seguir fui comer um dos outros para ficar satisfeitinho. Exatamente. E depois fiz 3,5 km a pé até ao hotel, foi das últimas caminhadas que fiz em Bruxelas este ano. E pronto, e é assim, e olha, e para o ano há mais... espero estar lá outra vez. E olha, que seja pelo menos tão agradável como foi, não só a FOSDEM, como o pré-FOSDEM, exatamente. Eu já renomeei o grupo, o Telegram do grupo de trabalho do Biportes para 2024, portanto. Ah, então pronto, já está feito. Então agora é. Tá. Como é que é? É isso. E pronto, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Santiago e pelo Dudley Clark, e é editado pelo Alexandre Carpiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até daqui a 15 dias. Eu queria dizer computador portátil. Para gravar.